Mais uma pra machucar seu coração. Pra cantar comigo, meu parceiro Paulo Henrique. Aô, Naldinho, vem com o PH, machuca, trem. Diz que vai ficar comigo. Sem você eu não consigo. Eu não quero te perder. meuscds.com. Por que ir para tão longe? Mesmo com você distante, nosso amor não vai morrer. Não me deixa aqui sozinho. Seu amor é meu caminho, a razão para seguir. Me abraça e diz que adora. Você não vai mais embora. Estou pedindo, fique aqui. Se você partir, não haverá mais sonhos pra sonhar, motivos pra sorrir. E aonde for, canções. Pra mim, Paulo Henrique. Tão longe estiver daqui, meu coração não mais saberá como existir. E outras manhãs virão de chuva e frio. Eu vou chorar. Que machucão! Valeu, PH, malvado! Valeu, Naldinho, valeu, Leone! As vozes que machucam! Vem com o PH! Eu sou a Fredo, parceiro! Bora, Dr. Zé, bora, Dr. Nilton! Tu me abraça e me adora. Você não vai mais embora. Tô perdido, fique aqui. Se você partir, motivos pra sorrir. E aonde for, canções irão fazer lembrar de mim por todo o meu.